Salvador, decolado aos 3,6, chama agora o controle em Salvador, 120, versão 8. 208, bom dia, 349. Então, 349, 1700. Então, 349, contato radar lá do Salário, escutando 320, versão de São José. Ok, 380, São João, na versão 349. Número 251, decolado aos 3 já, chama agora o controle de Salvador, 120, deixa eu ver. 208, bom dia, ou chame a 2 segundos. Tudo bem. Controle Salvador, bom dia, ou chame a 2 segundos, cruzão, no 1507. Chame a 2 segundos, contato rodando de colares, que está no 390, deixa eu ver o Salvador. 390, Salvador, ou chame a 2 segundos. Serviço da possibilidade presente direto, lembra? Com 2 mil sons, vou virar a seta. 2000, cruzou 2000, vai voar lenta, vou chamar 2 depois. O final chama Recife, 128, decimal 35. Mais uma sequência, por favor. 128, decimal 35. Espero a sua operação. Zero, essa notificação, você viu chegar meu irmão, mas não quero me desvolver, se quiser. Pascal, amanhã eu fui ciente, bom dia. Bom dia, tá. Ana B51, chama Centro Recife, na frequência AM3, Recife, Recife. Oi, Centro Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, bom dia. Vigia, na frequência AM3, Recife, Recife, Recife. Bruno 2, 8, Recife, bom dia. 7490, está cancelado o registro de sinais de velocidade de altitude na chegada do Mediona. Você para o mesmo atrás, o registro 908, está cruzado por 6 metros, o porto está cruzado. 7410 visual. 7410, chama a torre em 1-1-8 do Sala 95. 295, obrigado. Torre Ponte de Gol 7410, aproximação final da 1-0 visual. Sou 7490, bom dia. Tráfico avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 09 graus. Sete livre pouso 10, gol 7490. Sou 7490, no Sol 01, Lira na Foxtrot, pegue táxi Alfa, Juliette até o portão 1-1, mantém essa frequência. Foxtrot, Alfa, Juliette até o 1-1, mantém a frequência, 7490. Passareiro 2221, coordenação repetitivo para Barreiras. Bom dia, Passareiro. Plano autorizado para Barreiras, nível de voo no 60, conforme rota do plano. Subida Momo, transição VATAP, com a primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10. Código 5104 e o controle em 120, decimal 8. 60, conforme rota do plano. Momo, VATAP, coletiva 10. Responde 5104, controle 1208, o 2221, compre apenas o perfil interior da caixa. Copiado, vendo o perfil inferior da caixa, passarei com o atendimento correto, chama para puxa e acionamento. Chamará o 2221. Chamará o 2221. contato rodado estabelecido para 54 milhas, posição 52 milhas, nordeste do Equador. Voo bom, fica receptado para chegar ao bom, fica ligado em 5-0-5-0. Bom, 5-0, confirma o 0-5-0. Afirma, 0-5-0. O Rio 5973 estabilizando ILS ONU 0. Torre ONU 895, viu? Torre Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0-9. Livre, pouso 1-0, Rio. Delta 3171, informação, Costa. Delta 3171, eu acho que eu pego a Rússia. Aguardam. Estou no Costa 3221, está pronto para o táxi 47 a bordo, 5 horas e 7, alterna Goiânia. Táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chama nessa sequência para decolagem. Pátio Índia, no ponto de espera, nessa sequência 3221. E o 5973, solo ao 1-6, libera a direita, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Pátio 3 atende aos sinalizadores. Liberando a direita agora, via Alfa e Kilo para o Pátio 3, atende aos sinalizadores, eu vi o 5973. E o 5973, me escuta? Me escuta, porque hoje respondeu. Livrando agora Alfa e Kilo para o Pátio 3, atende aos sinalizadores. Sim, você está passando o próprio destino aí, Recife? Afirmo. Gente. Quem vai aí? Vamos, Recife, está verificando aqui se é uma corda da querida. Ok, agora, agora. Tem possibilidade? Afirmo. Sim. Nossa, você poderia chamar 1-2-3-4-5? Pois não. Passa aí do 2-2-2, vamos pro nosso ponto de carga. Passa aí do 2-3-1, já vento 1-3-0 graus, pulo com o Nonagem. Gente, o RN está decolado, 2-2-2-1. Bravo, Golfe Romeu, depois o Lula para a Tabetânia, nível 320, sai da São Bruno, transição mostra. Eu comando o Golfe, vai para a direita, transpondo 5-0-7, para a pista do controle, 1-0-8. Já 320, Guarulhos, já fez o Lula 0, São Patel, Rolai, Dona 0, curva à direita. Então, 1 a saída, 5107, operação 208, controle da 3171, está pronta a puxa. Suprimento 71, autorizado puxa, após preto táxi, corrida a saída São 1, transição ótima. São 1, ótima, tá? 3, ótima, tá? 3171. Correto, após preto táxi. Puxa, na sala táxi, 3171. Na 225, isso para 2, meta aí sem restrição, o registro na 098, está autorizado o procedimento, o ponto estabilizado. Negativo, 2000, está estabilizado, está autorizado o procedimento, pode voadura? Chamada 225, alteração, curva à esquerda, na proa 210, agora eu vou continuar para o localizador. Negativo, 210, mais um novo, muito obrigado, China 6225. Decola 2-1, controle Salvador no 208, com voo. 208, bom dia, 2-2-1. Bom dia, passarinho do 2-2-2-1, na mão contato. Passarinho do 2-2-1, bom dia, contato radar na decolagem, saída mesmo, autorizado subida para o nível 1-0 sem restrições. 160 sem restrições, 2-2-2-1. Canal 225 para o localizador curva esquerda na Pro 140. Esquerda 140, 625, muito obrigado. Para a formação próximo nas horas, 17 milhas, rumo ao noroeste, cruzando 3 mil km para a extensão, apontando 72. Opa, aqui na 2, 2, 2, 1, próximo nas horas, 16 milhas, rumo ao sudoeste, cruzando 3 mil km, descido, e 2, 320. Excelente, eu passarei 2, 2, 2, 1. É 225, bom dia. Pouso autorizado pista 10, vento 90 graus, 129. Bom dia. Livre pouso na 90, vento 225. Salvador, passagem do 2221, quando possível, poderia coordenar para o direto de Vitória com isso. De Barreiras. É isso, Jorge. 2221, não está trazendo Barreiras. Pesado Barreiras, obrigado. Chama 225, 3895. Tá 3171-199 a bordo, 3:40, Oceano Galeão. Tá autorizado via Parte Índia? No ponto de espera, chama essa frequência para decolagem. Parte Índia na ponto de espera, chama até 3171. 105, salão 27, libere direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 105. Alfa Juliette, 05, 025. Papa Romeu, Mike Yankee Tango. Mike Yankee Tango, bom dia, prossiga. Muito bom dia, Yankee Tango, por sua autorização de reboque da 6 para 7 do pátio principal. Da 6 do pátio principal para 7 do pátio principal. Guarde um minutinho para o reboque. Gente. São 3171, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento do 30 graus, 11 nós. Autorizado a linha de decolar no zero, 3171. Digamos 71, decola 32, controle Salvador, 1208. 308, tá, 31, 71, Maria. Bom dia. Mike Antitango, autorizado o reboque, só meu termo. Sim, rapaz, Antitango, muito obrigado. Acordada no colégio, salvo o número de voo 320. 320, Maria, tá, 317. Para mim, para o bom dia, chega de bosque, desse mantenha hoje, voo 054. Autorizado com fins, nível de voo 360 conforme rota do plano. Subida será Arboruno, transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código 5117 e o controle em 120, decimal 8. Correto, aos 5126, chame para a puxa ferramenta.